Vamos distinguir 30 marcas que de algum modo marcaram a rádio e o concelho e a região nos últimos 30 anos. E como há pouco o António Sala dizia, temos que ter saúde financeira. Mas nós, com estas marcas, além da saúde financeira, quisemos construir um mosaico. Um mosaico que fosse representativo do que é Oliveira do Hospital e, de algum modo, o que é a região. Naturalmente que também arranjámos dinheirinho. E não foi tão pouco quanto isso. E vai dar muito jeito. Portanto, a coisa correu bem, de uma palavrinha. Mas foi preciso muita perseverança. E devo também dizer que há gente má. Mas deixem-me dizer isto. A grande maioria das pessoas é muito boa. É mesmo gente boa. Eu tive momentos gratificantes. Mas agora quero dar aqui uma mensagenzinha muito breve ao José Carlos Alexandrino, que é o presidente do município. Nós partilhamos das suas lutas, mas há uma coisa que nós precisamos, porque eu falei com aqueles líderes todos, é preciso pôr esta gente a fazer amor, porque nós precisamos de gente jovem e gente que seja daqui. Portanto, além da estrada, do certificado do queijo de Serra da Estrela, coloque aí também nas suas reivindicações, temos que fazer amor, porque nós precisamos de crianças, precisamos de jovens, precisamos de pessoas. Há aqui um problema demográfico na nossa região que tem que ser combatido e eu ouvi aqueles empresários todos, os homens da educação, os homens da construção, os homens do têxtil, os homens, deixem-me recordar, do turismo, os homens dos vinhos, os homens do queijo, e eles querem gente, os homens do comércio, eles querem gente, precisam de gente e gente que sinta que faz parte da gente.